voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade e o papo de hoje é sobre mulher negra no poder. A gente conversou nos blocos anteriores com Leninha, que é deputada estadual em Minas Gerais, e com Jô Cavalcante, que é deputada do coletivo Juntas aqui em Pernambuco. E agora a gente tem aquele encontro marcado com Dani Bento e Cidinha Oliveira. Elas comentam o tema de hoje e declamam a luta feminista em forma de poesia. Meninas, é com vocês! Olá, bom dia. Mais uma vez, nós aqui no programa para colaborar, para refletir, para conversar sobre esse tema que é a mulher negra e o poder. A gente percebe que ainda temos muitos desafios na nossa sociedade, para todas as mulheres, de modo geral, entre elas as mulheres pretas, as mulheres negras, ocupam aí ainda um espaço de maior desafio na nossa sociedade, sobretudo quando a gente reflete isso do ponto de vista dos cargos públicos, dos cargos eletivos, dos cargos do políticos, né? Seja na Câmara de Deputados, seja no Executivo, seja no Legislativo, nós temos aí ainda um desafio de modo geral para todas as mulheres, mas a mulher negra ainda é um desafio ainda maior. Mesmo a gente considerando que nós somos quase 26% da população de mulheres do país, 26% é composta de mulheres negras, a nossa representatividade ainda é bastante reduzida. Se nós considerarmos que em 88, quando a gente tem as 26 mulheres que foram eleitas, né, que são aquelas que ficaram conhecidas como a bancada do batom, aquelas que entraram para a história como a bancada feminina, a bancada constituinte das mulheres, nós temos 26 e nós só tínhamos a Benedita da Silva como uma representante das mulheres negras nessa bancada. Perceber que a gente vem numa crescência ainda bastante pequena, mas tem que ser considerada. Nós partimos aí de 2003, nós tínhamos 3 mulheres que foram eleitas, né, para a Câmara Federal. Em 2012, nós subimos esse número para 12 e agora em 2018 nós ampliamos esse número para 13. Então a gente percebe que aí nesse período entre 2003 e 2012, o período mais democrático, onde a gente teve um avanço e uma abertura também maior da consolidação da democracia, nós, as mulheres negras, conseguimos também ampliar essa nossa representatividade na Câmara Federal, falando aqui da Câmara Federal e do Senado. E agora, em 2018, se eu não estiver enganada, nós conseguimos eleger 13, né, sendo que 12 na Câmara Federal e uma senadora. Então, a gente vê que nós temos ainda aí um desafio muito grande, haja visto que a representatividade dentro dessas câmaras ainda é apenas de 2% de cadeiras ocupadas por mulheres negras. Mas hoje, um dos nomes e talvez aquilo que consolide um pouco dessa nossa luta e desse nosso desafio de ser mulher negra no poder, Marielle deixa bastante semente e penso ser ela uma voz que ecoa e que ecoou fortemente agora em 2018, as suas sementes. E eu fiz uma poesia aqui em homenagem a Marielle, exatamente alusiva aos seus 365 dias de morte física e a falta de resposta, e que se enquadra aqui nesse nosso contexto e que eu vou ler para vocês. Marielle sempre discutiu que ela era porque nós somos, né? Eu sou porque somos, remetendo aí à filosofia Umbuto, Umbutu, né, africana. E aí eu fiz assim, né, que o título dessa poesia é exatamente Monwa Funwa, que quer dizer exatamente eu sou porque nós somos em Yorubá. E eu digo assim: sou eu o que somos nós. Medos, gritos e silêncio. Eu existo ao estupro diário, nesse corpo lido, sentido, tratado como pária. É desse ventre que me sangra, desse peito que se mostra, existe, suporta e expõe. a língua ferina do macho ante a minha, a sua, a nossa insubordinação. Eu sinto, sangro, morro, nasço e renasço na rebeldia dos dias, quando tombo na bala ou no insuportável voo sem asas de um andar qualquer, quando me entorpeço na eternidade de um coquetel. Vou eu me parindo diariamente na força, metáfora, corrente, elo, laço. Sigo a sabedoria, Monwa Funwa, da mãe, Áfricas de mim. Eu sou porque nós somos. É isso aí, muito obrigada e até o nosso próximo encontro e o nosso próximo tema. E hoje na poesia a gente tem uma alegria maior do que os outros dias. A gente tem a presença, a poesia forte, maravilhosa, da Joaninha Dias, uma maravilhosa da Rede de Mulheres Negras, que tem uma poesia de resistência linda. Vem, Joaninha! Joaninha Dias, Recortes. Sou mulher negra, trago na minha memória as marcas das lutas de minhas ancestrais. Trago na minha história as marcas da escravidão e do patriarcado. Trago no meu corpo as marcas da violência. Trago no meu rosto as marcas das lágrimas que derramo por mim, pelos meus, pelas minhas. Trago na alma as marcas do racismo em todas as esferas da minha vida, diariamente. Não venham me dizer que tudo isso é nada, que meu clamor não é real, que minhas atitudes não refletem o modo que sou tratada. Não queiram calar a minha dor. Aqui, a violência tem classe social e cor. E eu estou inserida nesses recortes. Recortes de desamor e morte. Recortes de injustiça e horror. Recortes que me perseguem onde quer que estou. Recortes que me querem calar em meus trajeitos. Recortes que surtem efeito e matam com muita dor. Sou mulher negra, trago na minha história as Marielles, Marins, Aquatunes, Terezas, Dandaras, Beneditas, Luísas, Marias, Anas, trago todas dentro de mim. Estamos vivas, ativas e gritando. A luta não vai ter fim. Então, Elka, a ocupação das mulheres nos mais diversos espaços é maravilhoso, né? Não é só mulher negra ao poder, não somente no espaço político partidário, mas também na poesia. E tá aqui Dani Bento e Cidinha dando show com a gente, demarcando esse espaço. É, ainda tem muitos obstáculos, né? Uma mulher, mulheres negras como elas, fazendo cordel, ainda é um tabu, né? Esse universo da poesia também é muito masculinizado. E a poesia das meninas está nesse sentido de libertar e de trazer outras possibilidades, né? E de mostrar que mulher é o poder em todo lugar. Mulher pode ocupar qualquer espaço que ela queira. Por falar em mulheres negras empoderadas, a gente agora vai ouvir Lia de Itamaracá, que vem há anos fazendo uma revolução cultural com a sua ciranda. Então, Lia há muito tempo vem embalando muita gente com as cantorias dela, né? Com a ciranda que não é dela só, é de todas nós, é de todos nós, enfim. Vamos embora ouvir pois uma canção dela, não né? Não só nossa aqui em Pernambuco, viu? Porque Lia tem arrasado lá na Marcha das Mulheres do Polo da Borborema, na Paraíba. Já por alguns anos ela tá indo para lá e fazendo essa ciranda por lá também. Ah, que maravilha. Vamos ouvir um poporri dela. Ela canta a música Eu Sou Lia, Minha Ciranda e Preta Cira. Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Oh, vi uma preta cirandeira brincando com cansa na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando, a preta pegou a improvisa. Eu perguntei, quem é esta negra? Sou liadita, maraca, a ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda. Está na praia, a gente brinca mais um bem. Obrigada pela sua companhia nessa edição do programa Vozes do Campo e da Cidade. Então, quer contribuir com a gente? Quer contribuir com o nosso programa, com nossas pautas? Manda um e-mail. Anota aí. vozesdocampoedacidade@gmail.com. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, no mesmo horário, meio-dia. A gente está aqui esperando vocês com mais um debate sobre campo e cidade. Até lá. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.